para quem deseja saber. Exu Caveira. Momento de justiça, mas também um momento de muita misericórdia, de muito amor. Momento de transição planetária, filhos, meus irmãos, meus queridos. Então, no momento onde se aplica a justiça associada à misericórdia, lá vem os guerreiros Exus. Lá vem os sentinelas do Cristo, incompreendidos por muitos, mas não se importam com isso. Lá vem os guerreiros Exus com muito amor no coração, como guerreiros da justiça divina, servos de Deus, servos de Jesus Cristo e servos de Miguel. Lá vem os guerreiros Exus, lá vem os magos Exus, com toda a sua autoridade, com toda a sua audácia, com toda a sua perseverança, com toda a sua autoridade, sempre. Lá vem os guerreiros Exus, os guardiões executores das leis kármicas, aqueles que têm uma grande força mental, um grande poder mental, aqueles que te purificam a aura, te purificam os chakras, te purificam o perispírito com a mente, aqueles que desprendem o teu espírito quando ele está agarrado ao corpo em decomposição, por amor. Aqueles que adentram esferas inferiores para resgatar o teu espírito das furnas umbralinas. Aqueles que entram no inferno para tirar você de lá, meus irmãos, quando vocês erram, quando vocês desviam das sendas do caminho do Senhor. Lá vem os guerreiros Exus com muito amor no coração para trabalhar nas igrejas evangélicas como varões de guerra. Mesmo que os irmãos lá nos chamem de demônios, nós amamos todos eles. É normal, nós entendemos, é da religião. O que importa é o bem que eles fazem, toda a obra linda que eles fazem para Jesus. Nós trabalhamos nas igrejas evangélicas no anonimato, com amor, com carinho. Nós somos guardiões daqueles servos do Senhor. Nós somos os varões de guerras que andam com eles. Lá nós nos manifestamos como Espírito Santo de Deus. Lá vem os guerreiros Exus trabalhando no Espiritismo, como guardiões. Lá vem os guerreiros Exus trabalhando na Umbanda, como Exus. Lá vem os guerreiros Exus, a mando do Cristo. Lá vem os ministros do Cristo, os embaixadores do Cristo. Lá vem os guerreiros Exus, entrando nas dobras quânticas do tempo, para verificar o porquê que você está passando por aquele processo de dor que você não sabe por que não vai embora. Lá vem os guerreiros Exus entrando nas dobras quânticas do tempo, com profunda noção de lei de causa e efeito, para ver se você merece que nós retiremos a sua prova, a sua dor, para que você tenha a alforria vibratória, ou para que você permaneça naquela situação de dor para aprendizado, para crescimento. Lá vem os guerreiros Exus dizendo Laroye, que significa olhai por mim, proteja-me, guia-me, vamos trabalhar. Lá vem os guerreiros Exus falando Laroye Mojubá, Mojubá, seja bem-vindo. Lá vem os guerreiros Exus com muito axé, que significa força, energia, o poder do espírito ou de uma pessoa, ou de um objeto, ou de um lugar, ou de um talismã. Lá vem os guerreiros Exus para servir a Oxalá, o Pai Maior, em prol do progresso da humanidade. Lá vem os guerreiros Exus que não sossegam enquanto as esferas inferiores não estiverem vazias, porque Enquanto as esferas inferiores estiverem cheias, lá haverão, sim, guerreiros Exus, guardiões. Lá haverão os tarefeiros do mundo maior. Lá haverão mestres, médicos, enfermeiros, para esvaziar aquilo o mais rápido possível, porque a maior alegria dos céus é ver o inferno vazio. Lá vem os guerreiros Exus, os guardiões do karma, para aplicar a justiça de Deus. A misericórdia divina nunca esteve tão forte na Terra. Nunca esteve. Porque Jesus Cristo vem amparando todos, até aqueles que estão no erro e na maldade. Não há orfandade no plano espiritual nem na Terra. Todos estão amparados. Todos. Aqueles que exortamos porque amamos. Exortamos médiuns porque é necessário exortar. Olhem para eles com os olhos de Deus e vocês verão que eles precisam ser, sim, exortados. Nós estamos aqui, nessa casa. Os guerreiros Exus, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Maria Modesto Cravo, Jesus Cristo. Sim, nós estamos aqui. Antigos médiuns, desencarnados. Nós estamos todos aqui para uma grande obra, para um grande trabalho que a humanidade nem imagina que os espera. E esse trabalho é para o amor, para a redenção dos seus espíritos, para conserto, para ajuste, para vocês acordarem, para vocês despertarem para Deus. Para aqueles que estão fora do rebanho retornarem para o rebanho. Nós, os Exus, junto aos nossos médiuns, somos pescadores de almas. Nós somos amor, somos justiça, também somos misericórdia. Nós somos os Exus. Trabalhando com o médium Pedro e com outros médiuns, e quanto mais reforma íntima o médium faz, quanto mais força moral ele adquire, com mais eficiência nós conseguimos trabalhar. E aqui nessa casa nós estamos muito felizes, porque muitos dos Exus que andam com Pedro não são mentores do Pedro. O Pedro é que é mentor deles, porque muitos Exus foram colocados do lado do Pedro para evoluírem com a conduta dele. E o Pedro mudou o jeito de ser de muitos Exus. Também veio trazer um recado do mago Criptros, que disse que evoluiu muito por causa da conduta do Pedro. Nós temos muito que agradecer para ele. Muito obrigado, Pedro, pela sua reforma íntima, pela sua renúncia, pela sua força. Salve sua força, Pedro. Salve seu axé. Você é realmente um pescador de almas, seja encarnados ou desencarnados. Muito obrigado por você ser quem você é. Você foi responsável pela minha evolução e de muitos. Muito obrigado por distribuir o teu amor, a tua conduta reta, mesmo sem ser perfeito, mas nos ajuda muito. Lá vem os guerreiros Exus para auxiliar todos os irmãos, todos vocês, porque nós amamos todos vocês, independente da sua religião, porque nós não vemos religião, nós não nos ligamos em religião, nós só nos ligamos a Deus, que não é religião. Deus é amor, fraternidade e união, e assim nós queremos que todos vocês sejam fraternos, unidos, amem-se. Chega de discórdia, chega de briga, chega de extremismo religioso, chega de violência, chega de fanatismo, chega de corrupção, chega. Vamos fazer desse planeta um planeta fraterno, onde todos se respeitam e se amam, todos se ajudam, todos se tratam como irmãos, servos de Deus, filhos de Deus. Graças a Deus. Lá vem os guerreiros Exus. Meus irmãos, eu te amo. Laroyejo.